Não sou eu quem procura o seu fim. Se liga aí, todos estamos jurados. Essa é a real, é bem assim. Vivemos em uma guerra civil num campo minado. Pois pra onde corremos, estaremos cercados. Desse lado eu vejo crianças, moleques, adolescentes se acabando com o crack, a nova febre. Família sonhando com um futuro escuro. Periferia, isto não é tudo. Muitos se cansam da vida, se jogam no meio do mundo. Come o que der e tiver, dormem nos cantos dos muros. Com frio, com sede, a condição é foda. Sempre do lado mais fraco, arrebenta a corda. Barracos equilibrados, esgotos a céu aberto. Um verdadeiro labirinto esconde esse inferno. Eu falo o que eu penso, eu falo o que eu quero. Barracos caindo, esgotos abertos. Consequência de um cotidiano violento é foda.